A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei, a Ele seja toda a glória e louvor para sempre. Irmãos, nós vamos compartilhar mais um capítulo da Bíblia e hoje é mais um daqueles dias que o nosso coração fica extremamente grato e alegre, porque estamos acabando o livro de Jonas, um livro pequeno, 4 capítulos, e nós estamos concluindo agora. É o 29º livro que nós deixamos partilhado com você, capítulo a capítulo. Mais 4 livros e nós chegamos à metade de toda a Bíblia. Sendo que não é exatamente uma metade na somatória dos capítulos. Nós já trabalhamos livros como Salmos, com 150 Salmos, mais 22 ministrações sobre o Salmo 119. Então, é um livro bem grande. Nós temos ainda alguns livros grandes, mas não tanto. Temos alguns livros em termos de quantidade média e livros pequenos. Então, louvamos a Deus porque nesse período o Senhor nos abençoou e vamos deixar mais um capítulo no nosso acervo e mais um livro também. E esse capítulo 4 trata de dois temas, 11 versículos somente, e dois temas. A ira de Jonas. Jonas é um profeta extremamente atípico, um homem de humor bastante complicado. No primeiro capítulo ele desobedece a Deus, e por causa da sua desobediência ocorrem uma série de problemas. E depois vimos o capítulo 2, a sua oração, o capítulo 3, a salvação de Nínive. E agora no capítulo 4, quando era para celebrar, ao invés de celebrar, ele fica irado. Então, alguém que precisava de domínio próprio. Mesmo assim, Deus o levantou, Deus utilizou a sua vida e alcançou uma cidade do tamanho de Nínive. Isso deve nos animar muito, porque pelos dois motivos. Primeiro, pelo fato de que Deus pode nos usar para ganhar muitas vidas, e a própria criação, os animais, serem contemplados pela graça de Deus. E por outro lado, nos anima porque se Deus utilizou Jonas, mais um exemplo de um homem de Deus na Bíblia, em que nós percebemos a falibilidade humana, a fragilidade, o temperamento não controlado pelo Espírito de Yahvé. E mesmo assim, quando Deus o chama, ele utiliza isso, nos motiva da mesma maneira. Se Deus nos chama, ele nos capacita e nos usa. Só esperamos que os irmãos e as irmãs não deem lugar ao 1º e 4º capítulo, né? Ou seja, a desobediência por um lado, a consequência dessa desobediência e depois a ira após a vitória da salvação dos pagãos. Ele não queria ir para Nínive, porque os pagãos iam se converter. Impressionante. É absolutamente impressionante. Ele não queria que os ímpios fossem salvos, que os pagãos se convertessem. Ele tinha uma resistência ideológica. Para ele, a bênção tinha que ficar só com Israel e nada mais. Então, nós podemos aprender essas duas coisas. Deus nos chama, nos dá vitória, nos capacita, salva, e ao mesmo tempo olhar para Jonas e verificar que, apesar de ser usado por Deus, tinha muitas áreas na sua vida que precisavam ser trabalhadas. Então, volto a dizer, só espero que nós não repitamos o mesmo exemplo na contradição de Jonas. Um homem contraditório, profeta contraditório. E sejamos como Jonas no sentido do anúncio e no fruto desse anúncio, que foi um dos profetas que alcançou o maior número de pessoas. Já preconizando, por exemplo, o apóstolo Paulo, que vai trabalhar com gentios, Jonas foi usado para trabalhar com gentios, né? Gentios, as outras pessoas, as outras gentes de outros lugares, de outras nações. E é isso. Bendito seja o Cordeiro, a ele todo louvor e glória. Bendito o Senhor, seja o Senhor por seu amor. E que Deus tenha misericórdia de nós para que não caiamos na ira de Jonas. Faço a leitura devocional a nós enviada. Em seguida, já leio os 11 versículos. Vai ser uma devocional curta, mas eu espero que abençoe você hoje e amanhã também. A providência de Deus nem sempre nos conduz por caminhos fáceis. Jesus nunca nos prometeu ausência de aflição. Prometeu-nos presença constante e vitória certa. Não alimente sua alma com amargura. Não entregue seu coração à tristeza. Não se capitule à dor que tenta invadir a sua alma. Olha para cima. Olha para Deus. Traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Louvado seja Deus, o irmão nos manda essa devocional, ele também seja abençoado e todos os irmãos e irmãs sejam abençoados nessa hora. Vamos ler então o capítulo 4, versículo 1. E preste atenção na singularidade desse capítulo e você vai entender então a falta de domínio próprio, o problema da resistência ideológica dos judeus, de não quererem outros povos alcançados. É muito interessante e um pouco decepcionante. Entretanto, versículo 1, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso, irou-se sobremaneira. Tudo isso o quê? Quem não ouviu ontem? Houve uma conversão generalizada em Nínive, uma conversão do rei, dos ricos, dos pobres, até os animais foram contemplados. E ao invés de ficar feliz, ele ficou triste, ficou decepcionado, irou-se, ficou irado. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse? Quando ainda estava em minha casa, foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, longânime, rico em amor, que ameaças castigar, mas te arrepende. Vejam essa oração, irmãos. Ao invés de ele ficar feliz pela conversão de tantas pessoas e que não eram da casa de Israel, ele fica decepcionado. E ele explicita aqui o motivo pelo qual ele fugiu. Por isso ele não queria sair de casa. Quando saiu, não foi para obedecer e caminhar para Tarsis. Ele foi, perdão, para Nínive e caminhou para Tarsis. Porque Deus é misericordioso, é compassivo, é longânime, rico em amor, que ameaça castigar, mas se arrepende. Então, isso era motivo dele se alegrar. dele bem dizer, dele exaltar o Senhor, mas ele fica irado. E diz, versículo 3, ó Iavé, agora, portanto, tira a minha vida, eu te rogo, afinal é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. Irmãos, ouçam isso. Alguém que foi levantado por Deus como um profeta para as nações, quando as nações se convertem, ele prefere morrer. Afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. É melhor morrer do que ver esses pagãos se converterem. Trocando em miúdos, é isso. Tira a minha vida. É para mim melhor morrer do que seguir vivendo e verificar que o Senhor tem misericórdia e salva até aqueles que não são da casa de Israel. E absolutamente impensável no sentido de uma ação missionária, mas Jonas mostra essa fragilidade total, total, porque ele entra em depressão, tira a minha vida, ele quer morrer. Para mim é melhor morrer do que seguir vivendo. Se fosse continuar aqui o raciocínio, irmãos, a ideia é a seguinte: é melhor morrer do que seguir vivendo e verificar que o Senhor salva os gentios, os não israelitas. E Iavé, o Senhor lhe questionou: tens alguma razão para te deixares enfurecer dessa maneira? O Senhor fica perplexo. Então Jonas saiu para consolar-se num lugar a leste, oriente da cidade. Ali armou uma tenda, sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que mais aconteceria com a cidade. Normalmente, você poderia esperar o quê? Alguém sofrendo muito porque foi pregar numa outra localidade onde Deus não era adorado e ficar triste, frustrado se alguém não se convertesse. Esse é o esperado. Mas ele é o contrário. Ele vai armar uma tenda, sentar debaixo dela e ver se acontecer mais alguma bênção para esses pagãos. Uma resistência total à conversão daqueles que não eram convertidos. Iavé Elohim, Deus, fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, e livrando-o do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta, até que enfim alguma coisa que o alegrou. Trágico, né, irmãos? Uma coisa que o alegrou foi ter sentado e Deus fez crescer uma mamoneira. Ele devia ter ficado feliz e alegre pela conversão de toda a Nínive, mas ele fica feliz por estar sentado debaixo de uma mamoneira e que o livrou do calor excessivo, e ele ficou alegre por causa disso. Isso é uma resistência ideológica. Quando no fundo, no fundo, na verdade, ele queria mais é que os estrangeiros continuassem a permanecer no pecado e fossem condenados por Deus. Precisamos tomar cuidado, irmãos, porque isso pode aparecer em nossas vidas, ou se não aparece explicitamente, pode estar implícito em nós o seguinte: olha, eu estou salvo, minha família está salva, meu filho, minha filha, todos estão salvos. Eu quero é que os outros se lasquem, cada um com os seus problemas, como tem sido dito, né? E mais ainda, eles não são israelitas, eles são pagãos. O problema, quando você estuda Jonas, e eu já lhe faço um resumo, o problema de Jonas é totalmente ideológico no sentido da causa de Israel. Ele não queria a bênção de Deus para outros povos. E por isso nós precisamos estar atentos para não cair nessa cilada. Ou explicitamente dizendo cada um que se vire, ou então implicitamente, meio que assim se fazendo de morto, e deixando, olha, se a pessoa for lá na igreja e se converter, muito bem, mas eu não dou um passo na direção das pessoas, já que elas não são de Deus mesmo, elas estão cometendo pecado, elas não são da igreja, seria o nosso caso hoje, né? Para eles não são de Israel. Para nós, eles não são da igreja, estão em pecado, estão no pecado mais abominável a Deus, eles é que se virem. Então vamos tomar cuidado, irmãos e irmãs, para não cair nessa resistência para com aquele que não se converteu ainda. Versículo 7. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto, que sendo frágil, secou. Aí Deus começou a dar o seu ensinamento. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental, muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase perder os sentidos. E por isso ele desejou morrer. E exclamou: Ah, para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Primeiro ele quer morrer porque os ninivitas se converteram. Até os animais se converteram. Rei se converteu, ou pelo menos desenvolveu o mínimo de temor ao soberano, porque mesmo quando adoravam outras divindades, sempre estava presente na teologia desses povos a ideia de uma divindade que era maior. Tá bem, o que nós chamamos de uma divindade soberana. Pode verificar isso tanto na teologia como na mitologia, sempre há uma divindade maior. E o rei se dobrou diante do Deus de Israel. Os ricos, que Jesus falou que é muito difícil, é mais difícil que eles entrem no reino por causa do apego que eles têm às coisas materiais. Os ricos se converteram. Os pobres se converteram. Os animais foram postos também na campanha, no jejum de pós-cinza, como um reconhecimento de que o Deus soberano era o Deus que Jonas estava pregando. É uma maravilha. E ele quis morrer por isso. Agora nasce uma mamoneira sobre a cabeça dele. Deus faz nascer no lugar onde ele estava. Em seguida, Deus envia uma lagarta para acabar com esse arbusto, com essa mamoneira. E ele, de novo, no versículo 8, diz: Ah, seria melhor para mim morrer do que continuar vivendo. Se Jonas vivesse hoje, sem dúvida nenhuma, ele teria a necessidade de apoio psicológico e provavelmente psiquiátrico. Porque o homem quer morrer toda hora. Ele queria morrer porque as pessoas se converteram, ele quis morrer porque a mamoneira foi desapareceu, né? Foi atacada pela lagarta. Então, ele deseja morrer e declara: Ah, para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Versículo 9. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: Tens algum motivo para estares tão furioso? Olha como esse homem era furioso, como era irado. Tens algum motivo para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: Sim, tenho. Ainda é folgado diante de Deus, né? Falando bem uma linguagem mais livre, franca com você, folgado. Ele replicou: Eu tenho sim. Estou irado a ponto de preferir a morte. Terceira vez que ele fala de preferir a morte no capítulo. Entretanto, Yahvé ponderou-lhe: Ora, Jonas, olha a compaixão, a misericórdia, a bondade, a benignidade, a paciência que Deus tem. Ele teve para com Jonas, ele tem para conosco, ele tem sempre, porque é dele. E no penúltimo versículo, então o Senhor diz: Entretanto, o Senhor, ou Yahvé, ponderou-lhe: Ora, Jonas, tens compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidado dela. Não foi Jonas que deu à luz aquela planta, né? Que criou aquela planta. Nem sequer plantou, nasceu por obra de Deus, né? E Jonas tem compaixão daquela. Ora, Jonas, tem compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidado dela. Ele não criou, não foi ele que cuidou, ela cresceu, ela estava abrigando a Jonas e ele fica irado por causa disso. Então Deus o confronta. Você tem compaixão dessa planta, embora não tenha cuidado dela, não a fizeste crescer, não a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Aí foi uma confrontação. E uma confrontação importante também para nós pensarmos. Nós nos apegamos a pessoas e nos apegamos a várias coisas. Podem ser coisas naturais, coisas da natureza. Ou podem ser outras coisas, e nós nos apegamos. Só precisamos tomar cuidado para que nenhuma delas, nem uma pessoa, nem alguma coisa, se transforme em primeiro lugar na nossa vida. Nesse momento, por uma fração mínima de tempo, ele se apegou à mamoneira. O coração dele estava tão endurecido. Ao invés de ele se alegrar, ele não se alegra com a salvação dos perdidos. E aí ele se alegra com a mamoneira. Então, ora, Jonas, tem compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidado dela, não a fizeste crescer, nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu, filho. Por outro lado, agora diz o Senhor, né? Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda. Tão pouco entre o bem e o mal. Além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Aí Deus. Dá uma lição assim, dá um xeque-mate nele. Ora, você se compadece de uma mamoneira, fica irado, quer morrer, não se conforma com a minha misericórdia para com esse povo, mas se apega a algo que você não plantou, não podou, não fez crescer, nada, nada. Você não fez nada. Ela nasceu numa noite, ela morreu na outra noite. Agora, ponha-se no meu lugar, Jonas. Nínive tem mais de 120 mil seres humanos. Irmãos, olha a tarefa que o Senhor concedeu a Jonas: pregar para um lugar onde havia 120 mil seres humanos. Mas o Senhor faz o diagnóstico, vai mais longe. 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós estamos diante, nas nossas cidades, pequenas, médias ou grandes, em termos populacionais, diante desse quadro. Na cidade pode haver 5 mil habitantes, 10, 100 mil, 120 mil, 1 milhão. Um país pode ter vários milhões, o planeta são bilhões. Qual é a postura do Senhor? De misericórdia, porque ele olha e percebe que as pessoas não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, ou seja, não sabem discernir nada para que caminho, em que caminho eles têm que ir. Eles estão indo para o vale da sombra da morte. Eles estão indo para a condenação eterna. Eles não sabem discernir entre o bem e o mal. E além deles, sofrem também muitos animais inocentes. É só você sair próximo à rua da sua casa e você vai ver animais inocentes abandonados pela maldade que nós humanos cometemos. Se você assiste reportagens sobre os miomas que nós temos no Brasil ou em outros lugares, você vai ver animais sofrendo, animais inocentes, que não têm nada a ver com o nosso erro, estão sofrendo por causa das nossas mazelas, dos nossos pecados. E Deus diz, então, não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Claro que sim, irmãos. E Deus, porque ele se compadece dessa grande cidade, envia o seu profeta, o profeta vai até lá e prega, e muita gente é salva. Que Deus nos abençoe a nos colocarmos na mão de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se o Senhor desejar que eu ajude 5 mil, ou 10 mil, ou 100 mil, ou 1 milhão de pessoas, eis-me aqui, Senhor, para ajudar as pessoas que estão aí sem nenhum discernimento, não sabem discernir a mão direita e da esquerda, ou não sabem discernir o bem do mal. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor certamente vai usar cada um dos seus filhos e filhas do corpo de Cristo para o testemunho que salva, porque Deus não se alegra com a perdição de ninguém. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós não fiquemos irados por qualquer razão de falta de domínio próprio, ou por razão ideológica, ou por dizer nós somos da igreja, olha, o cidadão lá passou a vida inteira fazendo besteira, eu disse ontem, né? Ladrão, ou é bebum, e não sei o que lá, e deixa ele que se perca. Não, irmãos, não. Não. Deus quer salvar a todos quantos se prostrarem diante dele, reconhecerem que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que essa palavra cale fundo no coração de todos nós. E para encerrar a devocional de hoje e o livro, eu leio a nota. O profeta não deixa de lutar com suas limitações humanas. Para Jonas, a tremenda expressão de misericórdia de Deus significava o desfavorecimento de Israel, como eu disse a vocês, perante Yahvé. Ah, então se esses pagãos vão se converter, Israel vai se prejudicar. Não, irmãos. Não. É o contrário. O maior ganho que nós podemos ter é que todos conheçam o Deus Criador, ao Deus Libertador, ao Deus Remidor, ao Deus Justificador, ao Deus Salvador, ao Deus Santificador. Esse é o maior ganho. Bem, não conseguia ver que há júbilo no céu por parte dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Lucas 15, versículo 10. Quando um pecador se arrepende, Há júbilo no céu, os anjos celebram, são adoradores celestiais e eles celebram. Logo, logo, irmãos, nós vamos ter mais uma postagem. Tivemos com um problema no computador. Nosso abraço ao querido casal. Não se aflijam, porque nós estamos indo a semear. Estamos semeando. E então não se aflijam, porque logo o Senhor vai providenciar e a palavra vai continuar mostrando. E nessa palavra que entrará, será a próxima postagem, há um testemunho de que os anjos de Deus são adoradores celestiais, se alegram quando um pecador se arrepende. O ciúme, a inveja, a autocomiseração levaram o profeta Jonas ao desânimo e à depressão. Contudo, naquela metrópole, o povo se assemelhava a crianças. Crianças, não sabe para onde vão, para cá ou para lá. E careciam da compaixão paterna do soberano Deus. E a graça do Senhor se estendeu até aos animais. Que coisa linda! Ontem eu não destaquei tanto, destaco agora, faço um grifo agora. O amor de Deus pela criação, Ele criou. Veja no relato criacional, Deus vai criando todas as coisas no planeta, Ele vai criando, Ele criou o universo, Ele criou o planeta. E tem um dia para criar o ser humano, os outros dias são para criar os outros seres, e as estrelas, e o mar, e a terra, e tudo mais. O Senhor estendeu a graça dele até os animais aqui. Porque é isso que Deus deseja, faz e fará. Deus baixar a primeira ordem. E agora faz a última proclamação. A convocação e a missão que Yahvé dera a Jonas demonstraram seu amor e misericórdia para com os ninivitas e todos os povos, inclusive os estrangeiros, os pagãos, os gentios. E sua palavra final demonstrou enfaticamente sua solicitude por todas as suas criaturas na terra. Tanto homens quanto animais. O Senhor cuida e preserva todos os seres humanos e todos os seres vivos do planeta. Salmo 36, 6, Salmo Neemias 9, versículo 6, Salmo 145, 16. Há inúmeros textos, né? Já mencionei a criação. E além disso, o Senhor não tem prazer na morte dos pecadores. Prestem atenção nisso. O Senhor não tem prazer na morte dos pecadores e ímpios. Antes tem prazer em que eles se arrependam do mal e se convertam dos seus maus caminhos, errados, a fim de viverem para sempre. Para isso que nós estamos aqui. Para glorificar ao Senhor, como os anjos no céu, para sermos adoradores do Senhor e também para testemunhar, servir de testemunhas para que outras pessoas também venham a conhecer o Deus único, verdadeiro, o Deus soberano, o Deus eterno. Cito Ezequiel 33, versículo 11 e Ezequiel 18, 21 a 23. Que a graça do Senhor Jesus fale com cada irmão e cada irmã. E nos motive a uma postura missionária, sempre, sempre, sempre desejando a conversão de o máximo de pessoas que o Senhor puder alcançar. Ele pode alcançar todos, mas o máximo de pessoas que se rendam a Ele e digam: Tu és meu Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou dar a bênção, mas eu só quero dizer a você rapidamente, o blog, olha, vai ficar mais forte agora. Mais um livro da Bíblia. 29º livro da Bíblia. Acessem o blog e alimentem-se. bloglogos7.blogspot.com. E o canal Metanoia está cada dia mais vivo. Tivemos um probleminha técnico e logo esse problema se resolverá e você receberá mais postagens que falam da palavra de Deus, tá bem? Então ore por isso e que Deus te abençoe grandemente nesse fim de sábado e nesse domingo, em nome de Jesus. Eu agora devo gastar um dia ou dois dias, mais particularmente para escolher, discernir, ouvir a voz de Deus, para saber em que direção nós vamos ministrar o próximo livro, tá bem? Mas amanhã já alimento distribuído nessa breve devocional. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a inspiração, a motivação missionária do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.